cultura. Soft fly. Mas consegui ouvir, meu. Eu queria pôr distorção na voz, tipo. Que eu não posso estar a gritar a estas horas. Deixa lá ver.